você. Você tem que aceitar, você tem que esquecer. Vivendo de saudades, você só vai sofrer. Ele nem pensa em você e não deve merecer uma gota mais do pranto que você já derramou. Você tem que aceitar. Ele tem um novo amor. Viva sua vida, esqueça o que passou. Tão triste, podia ser pior. Sabe, foi melhor. Não fique assim tão triste.